Portal do Arrocha. Sente a pegada, Danilo Doido, em nome de JC Produções. Começou a namorar logo agora. Eu tava pronto pra me declarar. O meu amor eu ia revelar. Meu coração te perdeu. Nossa história acabou antes de começar. Mas não importa, eu vou te esperar. O seu amor vai ser meu. Notícia ruim logo domingo de manhã. O que é que eu vou fazer? Como vai ficar? O meu crush começou a namorar. O que é que eu vou fazer? Como vai ficar? Meu crush começou a namorar. Cê é Danilo Doido, em nome de JC Produções. Logo agora, eu tava pronto pra me declarar. O meu amor eu ia revelar. Meu coração te perdeu. Que pena. A nossa história acabou antes de começar. Mas não importa, eu vou te esperar. O seu amor vai ser meu. Tá doendo, tá? Eu vi sua foto no Instagram. Que notícia ruim logo domingo de manhã. Como vai ficar? O meu crush começou a namorar. O que é que eu vou fazer? Como vai ficar? O meu crush começou a namorar. Meu amigo Jairzinho CD. Aquele som.com.